dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando o podcast Fórmula Full, edição 66. Eu sou Daniel Gimenez e é com muito orgulho que eu chamo meus companheiros de bancada, Wellington Leal. Olá, pessoal, tamo aí, mais uma edição do Fórmula Full, acabando o ano, penúltima corrida do campeonato, Stock Car, vamos falar de Fórmula 1 e vamos também na expectativa da Fórmula E. Bora lá! É isso aí, e ele, né, nosso gaúcho da fronteira, tchê, Gustavo Full. É isso aí, pessoal. Ai, ai, ai, tá chegando a hora. A última corrida aí do ano, tá pra chegar aí da Fórmula E. Vamos comentar um pouco de Stock Car, vamos comentar um pouco do que tem aí por vir aí esse ano aí também, né? É isso aí. Você sabe que é mais legal, amigo ouvinte, que a gente errou umas 5, 6 vezes a entrada do programa hoje, né? E um errava uma palavra, outro outra. E o Gustavo me faz essa entrada agora, eu falei, errou de novo, né? Certeza. O Gustavo sempre mais comedido, né? De repente começou, ai, ai, ai. É isso aí mesmo, galera. Tá chegando a hora, né? Vai começar o regime. Nada de corrida. Bom, então vamos... Oi? Tá quase fechando o ano já, e é agora só que vai acabar, né? Se fosse outros anos, aí acabaria muito antes. Não, né? E é engraçado também que eu sou assinante de jornal. Quando você assina jornal, você vicia, cara. E até o jornalzinho Estadão aqui em São Paulo fica fininho, cara. Fininho, fininho, final do ano, cara. Não dá 15 páginas, tá todo mundo em férias, as notícias estão minguando. É uma tristeza só, viu? É. Chefe de redação, entra na sala, aquela preguiça dos jornalistas, aí chega o dono do jornal dizendo que é um dia normal como qualquer outro, os caras fazendo 5 páginas, né? É, eu acho que é editor de férias, aí é o editor de junto que assume, só sobra um jornalista, aí os caras nem saem, só fica recolhendo notícia lá da redação, ninguém tá nada aí com nada, ninguém procura um furo, ninguém vai ler mesmo. Todo mundo torcendo pra não acontecer uma hecatombe e ter que chamar todo mundo em cima da hora, né? Que sempre acontece no final do ano, né, cara? Rezando, com a Bíblia na mão nos últimos dias do ano. Com certeza. E eu lá no meu comércio, lá, todo dia trabalhando, todo dia. É, fazer o quê? Eu posso me dar o luxo, né, de ter duas férias durante o ano, porque eu sou daquela classe sofrida de profissionais que não ganham quanto vale. Né, que são os professores, isso é uma realidade mesmo no nosso país, mas pelo menos temos aí, né, férias no meio do ano e férias no fim do ano, né? Quem achar ruim, pega e vai educar seus filhos na escola pra você ver como é bom, tá? E eu tô entrando de férias, velho, tô começando aí, a quarta-feira é meu último dia de trabalho, quinta-feira é confraternização e só volto lá pra 21 de janeiro, viu? Oh, maravilha, hein? Mas é isso aí, merece. Também é... Que pena de você, hein? Aguenta a molecada em cima na sua cabeça aí, né, cara? Não, ainda bem que no final do ano eles reconhecem tudo, né? E o Gustavo Fu tá lá em São Luís do Maranhão, você imagina, cara. É. Né? Esse aí tá trabalhando esse não, ano. Não, e o Gustavo Fu, se alguém chegar e falar assim, vai tirar férias, vai pro Nordeste. É. E ele vai falar, não! Gustavo Fu vai chegar lá no Rio Grande do Sul, vai ver um chimarrão e vai falar, que é isso? Que saudade, Tite! Que saudade! Ele, então, ele, açaí, não? Ele vai nadar no Bahia de cueca, assim, que saudade do meu rio. Bom, gente, vamos começando então o nosso programa, né? Aproveitando então para divulgar o Instituto Ingo Hoffmann, né? Lembrando que, independente da época do ano, sempre é bom ajudar o Instituto, né? E agora no Natal, mais especialmente, né? Ajudar essas crianças aí a ter uma esperança melhor, né? Uma estrutura melhor para o seu tratamento. Tá, então acessem ingohoffmann.org.br, lembrando que o sobrenome Hoffmann são dois F's e dois N's no final, né, ajude uma criança então a ter uma esperança, tá certo? Mas vamos começar então, né, falando do final de semana, né, do Racing Day Interlagos. Ô Dan, só uma coisinha, falei semana passada no Dezembro Vermelho da AIDS, e depois eu lembrei de um piloto que teve AIDS na NASCAR, cara. E ele é muito lembrado, principalmente nos Estados Unidos, porque é a história dele que inspirou a história do Dia de Trovão. Ah, é? É, o Tim Richmond. Ele era um piloto da NASCAR, que ele não era redneck. Ele foi um dos primeiros, vamos dizer assim, o Jeff Gordon foi o primeiro cara da Califórnia, mas ele era do norte dos Estados Unidos, né? Da parte de Nova York, e ele não era sulista, ele não era redneck. E ele era um cara sofisticado, o cara ia pra balada, o cara gostava de roupa, assim, da moda. E foi uma mudança totalmente... Foi um choque pra NASCAR, aquele piloto. E ele também andou muito, cara. Ele foi um dos primeiros pilotos da Hendrick. E quando ele pegava pra andar, ele andava muito. Só que nesse modo de vida meio bon vivant, meio estilo... James Hunt, exatamente. Ele deu uma escorregada, pegou AIDS e virou história, né, cara? E virou uma lenda da NASCAR, o Tim Richmond. E ele virou o filme, ele foi a inspiração do filme do Colin Trickle, né? Do Dia de Trovão. Cole Trickle do Dia de Trovão. Foi uma vítima da AIDS. Até hoje eles fazem especial do Tim Richmond, comentam a história dele. Hoje em dia a NASCAR celebra. Na época foi meio controverso, mas hoje em dia a NASCAR reconhece a importância dele. E eu já li uma matéria da NASCAR enorme, já vi documentário na ESPN aqui do Brasil que eles fizeram. E é uma história muito boa. Só esse registro aí, pessoal. Cuidado com a AIDS, não existe grupo de risco, existe comportamento de risco, né, Dani? É isso aí, lembrando da campanha que a gente começou a divulgar, né, no primeiro programa agora em dezembro, a gente deu aquela atenção maior com a divulgação, né, e bem lembrado aí pelo Wellington, e é interessante, né, do mesmo modo que ele inspirou a NASCAR a fazer o filme, o Cole Trickle inspirou, né, o Matt Kenseth lá com o Logan esse ano, né, com toda certeza que assistiu o filme sabe do que eu tô falando. inspirou muito aí. Não, tá? NASCAR é NASCAR, né, cara? É. E o carro, e esse carro, o número dele, 51, se eu não me engano, até hoje o número é do estúdio que fez o filme. Ninguém Nossa. Pode usar o número do carro mais. Isso é impressionante. O estúdio ser o dono do número no esporte, pra mim foi nova isso, né? Então... É, porque os caras pagaram, a NASCAR vendeu. Parabéns aos envolvidos, né? Só os caras, quando. Eu fico pensando, às vezes, nesse negócio de leiloar número, né? É, aposentar número, ou vende número aí, como no caso do estúdio. Eu quero ver um dia que esses caras leiloam metade do número, vai ser difícil, hein, bicho, começar a numerar carro aí. Entendeu? Ô, Dan. Igual o São Paulo fez nessa bela, né, despedida pro Rogério Ceni, merecida pelo profissional que é, pelas conquistas, pela história dentro do clube, né? E aposentou a camisa 01. Porra, mas eu nunca vi ninguém usar uma camisa 01. Então essa daí você pode aposentar, que você pode ficar tranquilo, né? Ia ser ruim se aposentasse a 1. O goleiro ia jogar com a qual? Com a 9, né? Então... Não, ou jogar com a 01, né? Nem a do Pelé 10 aposentado, né? Né? Nem Pelé, bicho, aposentaram a camisa dele. Tinha um papo que ia aposentar a camisa do Romário no Vasco. Aconteceu isso mesmo, de aposentar a 11 lá? Né? Não, não precisava de nada. Ah, pelo amor de Deus, né? Pô... Bom, tem um busto dele lá. Tem. É mais comum em basquete americano, porque os caras podem numerar de 0 a 99. É. Né? Fica mais fácil. É isso aí, então. Vamos falar de automobilismo agora, mais especificamente, né? Nós tivemos, como havia dito, o Racing Day em Interlagos, né? Stock Car, o Campeonato Brasileiro de Turismo, Copa Petrobras de Marcas, Fórmula 3, Mercedes-Benz, Grand Challenge, 5 corridas, né? No domingo. Então, categoria. E 5 categorias, né, isso que é mais importante. O autódromo estava lotado, né? Parabéns aí pela iniciativa da Vicari fazer o evento desta forma, né, não entrando em outras polêmicas, mas especificamente, né, olhando para esse evento aí, realmente o Brasil não tinha isso daí até pouco tempo atrás, e agora caminha no sentido de fazer esses eventos com mais intensidade. Está realmente, está muito bonito, né? E a corrida decisiva foi interessante, né, Wellington Léo? Marcos Gomes, né, com tantos problemas, ele e o Kaká disputavam um título, já desde a classificação, né, por causa da chuva tiveram que vir lá atrás, e aquela história, se tocar, você largou lá atrás, 80% de chance de você dar um toque em alguém na largada, né, e aí então teve aquela confusão, né, logo depois da reta oposta, Rubens Barrichello também acabou envolvido, Rafael Suzuki, e aí foram vários carros, e sobrou, já tinha sobrado pro Kaká antes, e sobrou pro Marcos Gomes, né, cara? É, a Stock Car é sinônimo de batida, de acidente. E eu jurava que ia acontecer alguma coisa no S, eles passaram meio limpo no S, apesar do Kaká já ali, ele já teve um toque, já variou o capô dele. Aí na descida do lago, na segunda perna ali, foi o Suzuki com com o Barrichello e o pessoal foi se apertando e sobrou pro Marcos Gomes. Ele se enfiou ali debaixo dos pneus, conseguiu voltar, mas é estoque, né, cara? Eu não sei se era final de temporada, os ânimos estão mais à flor da pele, se é esse tipo de coisa, eu só sei que a estoque já tem esse problema recorrente de toque. É uma das críticas da categoria, eu acho que tanto piloto renomado, com tantas passagens e tanta categoria boa por aí, eles deveriam ter um pouco mais de cuidado, né? Porque, queira sim, queira não, você tirar um companheiro de equipe, você estraga o espetáculo. A corrida mesmo, a emoção dela já praticamente acabou ali, porque o Kaká já vinha variado. O Marcos Gomes também já perdeu volta pra caramba. E a graça da corrida acabou. Não tinha muito campeonato pra acompanhar ali. Isso veio de desclassificação, porque os caras separam os pilotos com mais pontuação pro final do treino. E o treino acabou sendo sob chuva. E os pilotos, os últimos 8 pilotos que estavam melhor no campeonato, largaram lá de trás, porque não tinham como melhorar o tempo. Né? E Gustavo Fu, perguntar pra você agora. Né, daqui a pouco a gente fala mais do resultado da prova em si, mas vamos começar a falar da corrida mesmo, das coisas que vieram acontecendo. Cara, eu tô com uma dificuldade de entender, e essa semana aí, no domingo, eu participei lá com o pessoal do Bandeirada, né, do Rodrigo Vilela, Eric Von Draxler, Vinícius Afonso, né, e eu tava comentando com eles o seguinte, meu, pra que essa loucura, lembra que a gente já criticou Tarumã, essa loucura de chicanes, cara. Fizeram Interlagos a chicane, bicho, no início da subida lá, né, que vai para o café, né, que vai levar para a reta dos boxes, né, e os carros, era uma chicane com uma zebra meio alta, que estava vendo que podia dar algum problema. Gustavo, que loucura é essa de tanta chicane na Stock Car, cara, e de brecar a velocidade? Pô, peraí, você chega lá, tá velocidade, emoção, adrenalina, aí os caras querem brecar. O que é a proposta do esporte, meu amigo? Bom, eu sinceramente sou completamente contra esse tipo de chicane que eles criam, que criaram em Tarumã, enfim, na verdade aquilo ali a gente vai acabar entrando no problema do toque, batida, etc, que acontece, e no caso aconteceu nessas praças aí onde eles fizeram as chicanes, né, Interlagos não aconteceu, até porque ali a coisa ia ser feia, ali é uma chicanezinha rápida e ali do outro lado é parede, então se der um enrosco ali é capaz da coisa ser séria. Mas eu sou contra, na verdade o problema maior desses toques aí acontece justamente quando tem pouca pista e muito carro sobrando e pouco espaço para administrar isso aí tudo, aí dá essas lambanças aí que deu na largada. Mas infelizmente categoria turismo, é impossível tu pensar em categoria turismo e não pensar em toque, em costão, e consequentemente pode nem ser uma cacetada que o cara toma, mas um toque dado do jeito certo já vai acontecer, de rodar o carro e fazer aqueles espalha pelotão lá que dá, né. Mas eu sou contra pelo menos os que eles já implementaram, como Itarumã lá, totalmente contra ali, aquele trecho ali nunca foi um trecho perigoso, enfim. E ali no café especificamente ali, é meio controverso, assim, né, porque sei lá, cara, o que te dizer, assim, eu não gostaria de, eu não gosto daquela chicane. Pra mim, eu acho que Interlagos e Stock Car, eu acho que é muito mais bacana sem aquela chicane. Não, claro, qualquer corrida em Interlagos é muito mais bacana. Aliás, qualquer corrida em qualquer lugar do mundo é muito mais bacana sem chicanes, né? Eu, pelo menos, penso assim, respeito quem pensa diferente. E o Herto Leal, uma coisa que eu ia falar contigo, né, cara? A quantidade de toques, né, realmente foi um pouco grande nessa etapa aí de Interlagos. E o pessoal meio que ficou com um clima na transmissão. Eu percebia que o narrador, o Leme, meio que se segurava, o Massa, né, que participou da transmissão também, em querer tecer alguma crítica aos pilotos, mas assim, eu acho que ficou na cabeça de muita gente que o nível foi meio baixo ali, cara, porque qualquer coisa dava porrada, saía da pista, entendeu? Parecia um Demolition Derby ali, cara, tá? E o Kaká Bueno mesmo, correndo com aquele capô aberto, e que com certinho, sem vergonha, né, que a Red Bull fez lá no capô do cara, sabe? Você vê na NASCAR, né, meu? Os caras botam uma cinta, silver tape, e o caramba 4 ali, chegaram, botaram umas fitinhas, vai! Né? Tá certo que tava disputando o título, mas, meu, a chance dele era ridicularmente pequena. Entendeu? Principalmente depois da. Não ia chegar em quarto, gente. Nem se essa corrida tivesse 5.500 voltas. Entendeu? Mas para conquistar o título lá, independente da posição do Marcos Gomes. E voltou para a pista lá numa situação que eu acho perigosa. Aquilo pode voar, bater num carro. Aí sabe-se lá o que pode acontecer. Esse carro capota, bate lá num guarda-reio, morre o piloto. É. Eu acho que falta preparo da equipe para simular um ajuste, uma arrumação rápida. Do capô. Basta ver como a equipe do Marcos Gomes conseguiu trocar quase a frente toda do carro em 5 voltas, que a batida do Marcos Gomes foi muito pior. Não, eu achava que ele nem ia voltar mais, depois que ele estacionou ali. E foi muito, os caras tocaram. Ouvi relato do Thiago Raposo que ele falou que tocaram até o radiador e tocaram todo o fluido do radiador do carro. Entendeu? Agora, olha, eu acho que se o Kaká tivesse com o carro inteiro, ele poderia pelo menos dar uma emoção. Inteiro. Porque o Thiago Camilo saiu de 31º e chegou em 7º. Sim. Entendeu? Mas carro inteiro. Com o carro naquela condição que ele tava. Não, é que eu falei. Não tinha jeito. Eu nem se desse 5.500 voltas que o carro ia pegar os outros. Não, também. Aquele carro tava com um arrasto. Com aquele. Absurdo. Com aquele capô levantado. Aquilo ali era uma vela segurando o carro. Aquilo lá parece aqueles Scania cara chata que vai segurando o vento na estrada. Não. Lembra? Parece aqueles. Sabe aqueles desenhos? Ou aqueles carros de arrancada que abre um paraquedas atrás? Parecia um paraquedas na frente do carro, entendeu? Parecia um tal de Guga lá, piloto que eu nunca vi na vida na Stock Car, que passou o Kaká de um jeito assim. Parecia que tava usando um botão de ultrapassagem. Passando, entendeu? Mas teve uma batida do Ricardo Maurício com, não vi que piloto que foi, que eles estavam descendo pro mergulho reto assim, e eles se bateram de lado, parecia que eles estavam no videogame batendo porta. Vergonhoso, entendeu? Eu tava assistindo pelo Sport TV e você percebia que os pilotos estavam, o Lito Cavalcante falou, não, algum nervo à flor da pele. Os pilotos estavam batendo com vontade, entendeu? Não, e é interessante que eu assisti pela Globo, né? Eu ficava colocando Sport TV e voltava pra Globo. É o Sérgio Maurício, né? O nome do narrador, né? Que, tá ligado. Tá ligado? Ele é gente fina, assim. Só que não é ser o chato que só critica. Vamos deixar uma coisa clara aqui. Obrigado por ter transmitido. Obrigado por ter transmitido em 2 canais, 2 equipes diferentes. Mas deixa a bola pingando, né? Tipo, a gente tem que falar, né? Levou o Felipe Massa, tudo. Mas eu vou primeiro falar de um momento engraçado, 2 momentos engraçados, depois eu vou tecer uma crítica aqui, né? O primeiro foi que a hora que teve o acidente do Marcos Gomes, tinha um cara da equipe médica, né, de costas, e tava saindo meio que da direção da porta do carro, né, do Stock Car. E tá em direção ao carro médico. Ele tava de costas, né, com um macacão, né, da equipe médica, meio cinza, com tom de vermelho. E na hora, tá ligado, ela olhou, ele foi falar que ele saiu do carro, já o cara vira doctor na frente do macacão. Olha lá, o Marcos Gomes tá no carro. E deu uma hora que cortou assim. Olha o Marcos Gomes, o rosto de desesperado. Ele tava numa tranquilidade dentro do carro, assim, esperando. Não, e era na realidade ali um médico, né? E na mesma hora eu também tive a mesma impressão, por isso que eu percebi que ele ia dar uma fora. E o Reginaldo Leme, coitado, rapaz, ele me vira e fala aqui na Fórmula 1, né? Ele Stock Car. Aí depois ele corrigiu, né? Ele falou: olha, onde eu falei Fórmula 1, vocês entendam por Stock Car, tá bom? Mas o Leme é famoso por dar uma dessas aqui. O Leme tá muito amigo daquele alemão. Alzheimer. Eu conto muito com ele. Não, o pior foi na época da Williams, né, quando ela entrou com o patrocínio da Compaq lá, com a BMW em 2000. Toda hora ele falava braba, meu. Nossa senhora, quem lembra, quem viveu sabe do que eu tô dizendo. Olha, Brabham. E o Galvão? E não corrigia, não. E continuava falando Brabham até a hora que o Galvão, Williams, Reginaldo. E o Galvão que eu via naquele caracteres Albers, ele falava Alboreto. E outra, né? Agora falando sério mesmo, como eu disse, obrigado por ter transmitido, mas vamos melhorar aí, gente, as tomadas, as câmeras, saber onde está a disputa. Tem hora que os caras estão se pegando lá pela posição, olha, às vezes dá uma agonia. No carro 20, Diogo, um grande piloto que vem aqui desenvolvendo, e o pau comendo, e os caras não mostrando. Não, e os caracteres, que você não sabe que lugar que tá ninguém. Não tem segundo, às vezes, não tem. Às vezes não, quase toda hora. Tem que melhorar muito isso, entendeu? Corte de imagem. Os caras passam os caracteres a cada 5 voltas. Não, você tá acompanhando o piloto, você não sabe que lugar que ele tá, se ele tá abaixando, se ele tá subindo, se ele tá voltando, se ele. Como está evoluindo a corrida dele, entendeu? Não, e aumentar a reportagem da categoria, por exemplo, nos jornais, no Fantástico. Sabe, não custa nada dar essa força para o esporte brasileiro, gente. Sabe, Jornal Nacional, quem sabe, na sexta-feira, no sábado, faz um anúncio da corrida melhor, entendeu? Entrevista algum piloto. Eles são personalidades aí do esporte aqui no Brasil. Vamos ter uma aproximação maior, né? Stock Car fez uma festa de despedida ontem, né? Inclusive da temporada, premiação, aquilo tudo. Então já tem uma evolução muito grande nisso. Interlagos estava bonito, todo amarelão ali na área dos boxes, né, com as cores da Stock Car, todo adesivado, tá? Categoria bonita, assim, não é ruim, mas vamos tratar dela melhor. Vamos pegar esse diamante aí e continuar lapidando ele cada vez mais. É tá? melhor esse projeto aí, né, também do carro, porque qualquer encostadinho, quebrar o capô, tá brincadeira, né? Não, ainda mais na verdade, toca tanto. Na verdade. Na verdade, o problema maior da Stock Car é que o carro não foi feito para levar toque. Eu acho que a próxima, eles já fizeram melhorias de segurança e tal, aerodinâmica. Eu acho que a próxima melhoria, com certeza, tem que ser essa parte aí da carenagem aí, sei lá. Fibra, né, sim, tem um encaixe melhor, né? Tem um encaixe. Isso, a NASCAR, os caras ralam o carro, dando porrada no muro e continua praticamente liso. Não que tenha que ser igual, mas pelo menos tem que ter uma categoria. Tem que ter uma categoria, não, tem que ter uma equiparação a um carro de estoque mesmo, que seja passível de suportar toques e etc. E que não seja esse desespero aí, desespero de carenagem voando e piloto correndo pro box, capô voando, etc. Não, e é interessante que na NASCAR, se eu não me engano, vocês me corrijam aí, é metal, né, a carenagem, a bolha, né? Então a tendência é mais amassar, não é quebrar. Eu não sei se é metal, Dani, mas é uma fibra bem resistente, né, cara? Não, eu percebo que ela amassa, entendeu? Então, ela tem uma, vamos dizer assim, ela pode variar de aguentar a porrada. Ela entorta e não quebra, né? Verga, mas não quebra. Na verdade, ele é arrebitado direto na estrutura mesmo. Não, se é arrebite, então a tendência é que seja metal ali, cara. Não, mas o legal da NASCAR também é que os caras vão até com uma reta. Já cheio de fita. E aí, Jarbão, tá fazendo a falta hoje aqui pra tirar a dúvida. Os caras na NASCAR, parece que eles fazem até workshop de consertar o carro na porrada. Faz, pode ter certeza que faz. Passar o resultado final aqui da corrida, então, né? O Attila Abreu, então, foi o vencedor, né? Com uma vitória em segundo plano, né? Diante da disputa pelo título, que estava assim, não tão aberto, né? Mas tudo bem. Diego Nunes foi o segundo, Felipe Fraga o terceiro, também da Vox, né? A equipe campeã. Gabriel Casagrande, quarto, Vitor Gens, quinto, Denis Navarro foi o sexto, tá bom? E classificação final, né? Marco Gomes, então, campeão com 242 pontos. Cacá Bueno foi o segundo com 212. Thiago Camilo, terceiro com 193. O que era o atual campeão, Rubens Barrichello, terminou com 188. Alan Kodair foi o quinto com 184. Daniel Serra, 181. E aproveitar e mandar um abraço pro Daniel Serra, que foi lá no nosso frequentado, né, Instagram do Fórmula Fu, né, que pilotos internacionais, né, dentre eles Lucas de Grassi, o nosso amigo lá Tom Christensen já foi lá curtir foto nossa, né, graças a Deus, e o Daniel Serra apareceu por lá hoje, cara, curtiu uma foto do carro dele que eu fiz, né, em Campo Grande. Então um abração, Daniel Serra, aí, obrigado aí pelo prestígio, né. E Ricardo Maurício, sétimo, 173 pontos, Max Wilson, oitavo, 162, Felipe Fraga, nono, com 159. Attila Abreu, fechando os 10 primeiros, com 155 pontos. E aí, Dani, uma coisa que a gente não pode esquecer que vai ficar marcado nessa temporada, né? Foi aquele... A punição que foi dada pro Cacá Bueno. Ah, sim. E isso daí atrapalhou muito ele para chegar no final do campeonato com chance. E é uma coisa que eu acho que vai ficar marcada na categoria. Tomara que não aconteça nunca mais esse tipo de interferência da CBA por motivo fútil, um motivo que não tem nada a ver com a categoria esportiva, que ele estava pedindo uma melhora da segurança, estava indignado com uma coisa que estava errada e puniram ele por desabafar. É, mexeu com egos, né? Próxima etapa então, dia 6 de março, Curitiba, em 2016, a Stock Car voltando então, né? Infelizmente, última etapa lá em Curitiba, né, Gustavo? Aí. Pois é, né? Vergonhoso isso aí, viu? Não, vergonhoso. É muito triste, a gente já tem pouco autódromo e ainda não vai acontecer esse tipo de coisa. É, eu te diria o seguinte, que já eu acho que com certeza é muito ruim, né? É uma situação bem desagradável, mas infelizmente a gente tem que reconhecer que aconteceu. O mesmo fenômeno que acontece já aconteceu em São Paulo aí no aeroporto ali, eu acho que é Guarulhos, que cresceu a cidade, isso com Curitiba, e ele já não tem corrida de longa duração por causa disso, né, por causa do barulho que influencia na vida do pessoal ali. O pessoal entraram com recurso, etc, e proibiram, né, que tivesse corrida de longa duração lá. Então é muito ruim realmente perder o autódromo, mas eu sinceramente espero que, pela paixão do paranaense por corrida, eu espero que eles consigam arranjar um novo lugar aí, construir um autódromo igual ou melhor até que Curitiba. Com certeza vai deixar saudade. É, né? Tomara que façam um autódromo e coloquem arquibancadas, né? Não façam que nem fez aqui em Mogi Guaçu, que o Velocitar não mal tem arquibancada, mal cabe 5 mil pessoas. E tomara que Corvelo, que vai vir em Minas Gerais, tenham acesso a torcedores, porque eu sei que automobilismo é um esporte de elite, mas a gente não vê só pela televisão e tem que ter torcedor também, porque faz parte. Ou quem quer curtir uma corrida, né, sabe? Se tu fosse feito só pra elite, meu amigo, sabe, ia ser um mundo ridículo, né? Eles dominam, eles fazem tudo, mas todo mundo tem direito, né? Se não for assim, o princípio não existe. Eu só vi uma matéria dos moradores lá de Curitiba comemorando que o autódromo vai sair de lá, aquele bando de hipócrita, né? Porque quando o autódromo chegou lá não tinha nada, entendeu? Aí vai chegando, vamos comprar uma casa perto do autódromo porque valorizou aquela área. Aí começa carro a andar, mas é muito barulho. Então, você comprou um apartamento ao lado de um autódromo, né? Você veio, o autódromo chegou, valorizou, você vai lá, compra sua casa ao lado, e aí tem corrida. Aí faz barulho. Você vai reclamar do barulho? Meu amigo, carro de corrida faz barulho. Não comprasse ali, o autódromo chegou primeiro. É igual, comprei uma casa do aeroporto, vamos tirar o aeroporto que tá fazendo muito barulho. Eu acho que é óbvio, avião faz barulho, né? Você comprar uma casa em frente de um estádio de futebol, vai ter grito de torcida, xingamento, tudo mais. Vai querer tirar o estádio de lá? Faça-me um favor. Hipócritas. Ô Dan, hipócritas. Dan, também tem assim também. O poder público foi uma merda. Porque existe lei de zoneamento. Entendeu? A pessoa, para conseguir alguma coisa, tem que fazer um projeto na prefeitura. Como deixaram fazer casas em volta de um autódromo, entendeu? Faça um centro de comerciais, faça estacionamentos, entendeu? Faça uma indústria que seja. Por exemplo, um projeto de autódromo em qualquer lugar do mundo já tem o que do lado? Já tem uma estrada, já tem um centro de transporte ali, uma rodoviária. Tem autódromo, Kuala Lumpur do lado é o autódromo, entendeu? Que é? Porque isso é planejamento. As pessoas vão comprar, vão morar em qualquer lugar. Você botou uma rua, botou um acesso, a pessoa vai fazer um barraco, vai começar, vai fazer um terreno ali e vai morar, entendeu? Isso aí é o crescimento da cidade. Mas o poder público tem que organizar. Não organizou, a culpa não é do autódromo, realmente. Hipócrita, entendeu? Mas o poder público tem a sua culpa também. Esse país aqui, as instituições não funcionam direito. E a racionalidade não fica pra ninguém. O pessoal só quer olhar o próprio umbigo. Ah, meu sonho é da casa própria. Ah, vou conseguir em qualquer lugar. E vai lá e consola do lado do autódromo. É. E cá entre nós, né? Quisera eu ter minha casa do lado do autódromo. Segunda-feira eu ia feder a gasolina. Não, tudo bem, mas né, isso aí não tem que ser pré-requisito, né? Né, Gustavo? É complicado. Não, tô dizendo, né? Preferência mesmo. Não, claro, não, com certeza. Mas é que nem se eu tivesse um barracão de escola de samba do lado de casa. Eu não gosto de samba, mas se a pessoa gostasse, nossa senhora. O cara ia fazer a festa. Não, uma coisa é o barracão vir depois. Outra coisa é você se mudar do lado dele. Eu acho que essa regra deveria ser respeitada. Infelizmente, aqui não se respeita porcaria nenhuma, então a gente fica nessa situação aí, sabe, despejando o automobilismo e as pessoas que vivem dele. Que se dane, né? Não é. Aí depois toma assalto num semáforo, sai reclamando, ah, é problema social. É, social, da sociedade inteira. É, mas é. O mimimi tá aberto pra todos, né? E não foi por isso que o autódromo também fechou, né? Não. Não só isso, a gente comentou a atitude do pessoal lá, ficou muito contente, independente de direito de quem é, o autódromo chegou primeiro, essa é a minha lógica. Agora, o meu mimimi também vai para a Vicar, que a Vicar, que é controlada pela Ticket for Fun, que fez um cavalo de Troia com marcas e pilotos, pegou um final de semana, se desalojou no final de semana e colocou um show de festa rave no autódromo de Interlagos e não teve truck. Era para ter duas festas no final do ano em Interlagos para os amantes do automobilismo e isso foi negado, entendeu? Muito triste. Vicar, depois vocês não sabem por que o automobilismo brasileiro está morrendo. Vocês fazem um desserviço com o autódromo de Interlagos, atrapalhando uma outra categoria que, em vez de ter corrida, fica colocando festa rave, que podia ser feita em qualquer outro lugar. Autódromo é para carro, a preferência é de carro. Entendeu? O que vem depois é quando não tem corrida. Não vai dar preferência pra coisa errada, entendeu? É triste. Bom, vamos mudar um pouco aqui então o assunto, né? Vamos falar do marcas de pilotos, né? Só citar por cima, porque a gente não acompanha, né, essa categoria aqui no Fórmula Full, mas o Vitor Meira e a Honda, né, com o nono lugar em Interlagos, se tornaram então campeões, né, de 2015. E o Vitor Meira então ficou com 226 pontos e o vice Gustavo Martins 199. Então, o terceiro colocado foi o Guilherme Salas com 190 pontos. Mas alguns pilotos da Stock Car também disputam, né? Entre eles o Barrichello ficou em nono com 154, o brasileiro de marcas, né? Copa Petrobras, né? Que eles chamam, tá? Mas Wellington, eu vou pedir para você colocar agora um áudio, né, especial que eu mandei para você aí, daquela vez que eu fui lá em Campo Grande, eu entrevistei o Vitor Meira, né, e ele estava muito preocupado com problemas que ele teve na corrida, em perder o título, né, e eu assim, né, cara, eu até acabei entrando no clima, eu falei, não, se Deus quiser, você vai ser campeão. Claro, não torço para nenhum piloto lá, porque eu não acompanho a categoria, mas se eu tivesse que torcer, realmente ia torcer para ele. Se mostrou um rapaz muito simpático, né, muito solícito, né, quando eu chamei para entrevista, e era para ter entrado no ar naquele programa que a gente fez, né, sobre Campo Grande, mas tivemos um problema de áudio lá com o software, acabou não entrando na edição, tá bom? Mas Wellington, coloca nesse ponto a entrevista com o Vitor Meira. E gravado. Vitor, que balanço você faz do seu final de semana aqui em Campo Grande? Bom e ruim. Foi bom porque a gente, apesar de ter uma corrida meio que desastrosa aí na segunda corrida do fim de semana, conseguimos ainda manter a mesma distância do campeonato, né? Na verdade, até abri um ponto do segundo colocado, mas todo mundo chegou atrás do segundo, sabe? Então, é preocupante porque tem outras duas marcas que estão bastante forte vindo recuperando. O último fim de semana vale dobro, né? Então a gente tem que estar preparado. Se não tiver com uma distância o suficiente para o último fim de semana, os Honda tem que estar performando no nível que sempre performou. E a gente está, eu acredito, um passo atrás de pelo menos duas marcas que estão chegando aí. É uma questão, né, de preparação e andar com o regulamento debaixo do braço. Mas isso ligou um sinal amarelo aí esse fim de semana, vamos colocar. Beleza, boa sorte para você na próxima etapa. E se Deus quiser, vamos ganhar essa. Se Deus quiser, obrigado. Valeu. Então é isso aí. Vitor Mena, então, parabéns pela conquista do título, tá? Lembrando também agora as outras categorias, né? O Fernando Júnior e o Peter Michel foram os campeões do Mercedes-Benz Grand Challenge, tá? Em Interlagos. E o Márcio Campos foi o campeão do Brasileiro de Turismo, né? Tipo uma Stock Car Light que era no passado. E se despedindo, né, do automobilismo brasileiro, não era nem certo que ele ia fazer essa etapa, mas acabou fazendo. Pedro Piquet então venceu, né, mais uma vez, um domínio completo no ano, na sua despedida da Fórmula 3 Brasil. E agora o Pedrinho, né, vai lá para a Europa, né, vai buscar a Fórmula 3 inglesa, né, Wellington? É, vamos lá, né, torcer para o Pedro Piquet, vai para uma equipe muito boa e que mantenha, né, vamos ver se o terceiro Piquet chega na Fórmula 1 e tenha tanto sucesso quanto o primeiro e não caia nas armadilhas que caiu o segundo. Ó, e só ter, se vocês terem uma ideia, o Pedro Piquet marcou 213 pontos contra 118 do Matheus Iori. Por pouco ele não marcou o dobro de pontos, né? A equipe, Cesário, ele, sabe, num ano assim inesquecível mesmo. Agora, só uma coisa que eu vou destacar aqui, eu vou colocar a foto, inclusive, na postagem desse podcast. Quem ficar curioso, quiser ir ver, corre lá. No Mercedes-Benz Grand Challenge, gente, um dos Mercedes, né, um carro laranja lá, que eu me esqueci agora o nome do piloto, ele acabou batendo na barreira de pneus, até aí tudo bem, é coisa de corrida. Voaram, né, eu coloco assim, eu coloco barras de metal porque são canos de metal, né, tem um efeito de uma pancada de uma barra. Voaram canos de metal, tem a foto dele batendo, 3-4 canos voando pro ar, sabe, e assim, saindo de dentro da barreira de pneus, cara. Um deles varou o para-brisa e por alguns centímetros não entrou no peito do piloto. Entendeu? Você imagina a irresponsabilidade da pessoa que fez isso. Quando a gente fala mais atenção, a gente é chato. A gente é chato. Você imagina um carro de Fórmula 1 bate lá, vergonha mundial, aqueles canos caindo. Alguém colocou ali, meu amigo, e colocou ali, eu arrisco a dizer, na época da Fórmula 1. Entendeu? Irresponsabilidade. Esqueceu? Não viu? Não tem ninguém que cobre. E se o cara morre? E aí? Quem que ia fazer alguma coisa? Ninguém. Ninguém ia ser culpado. Então pode parecer coisa besta, mas a imagem choca. Se você olhar aquele cano, né, de ferro, sabe, dentro do para-brisa do carro, parece alguém atacou aquilo ali. Então o acidente poderia ter repercussões maiores. Não teve. Aí a pessoa, não tem, aconteceu nada. É por pensar assim que da próxima vai. Entendeu? É isso aí. Então vamos fazer um intervalo, né? Colocar uma musiquinha aí. Daqui a pouco a gente tá de volta. Ô, vou beber. Hey you, out there on your own, sitting naked. by the phone, would you touch me? Hey you, with your ear against the wall, waiting for someone to call out, would you touch me? Hey you, would you help me to carry the stone? Your heart, I'm coming home. É isso aí, estamos de volta então com Fórmula Fu e tradicionalmente como fazemos, né, logo depois do primeiro intervalo, quando tem, né, vamos ler alguns e-mails aí, né, e algumas mensagens que o pessoal anda enviando pra gente, né, e esse aqui do Fabrício Dutra, né, eu vou pedir pro Wellington Leal comentar ela, né, cara. Bom, vou ler aqui, bom dia, boa tarde, boa noite, pra você também, Fabrício. Então ele, né, se apresenta, né, como um dos ouvintes aqui, né, do, também do Café com Velocidade da, e nosso aqui do Fórmula Full. E eu conheço, né, ele pessoalmente também, lá de Interlagos. Cara, coitado dele. Ele foi na torcida Gogô, ele é tecladista da banda, lá de uma banda. Gente, aí, tá finíssimo, Thiago, o Fabrício Dutra. Tá certo. E ele falando, né, que gostou demais, né, da última edição com a participação do Fábio Campos e as opiniões sobre as novas regras, né? E ainda ele completa, falando que ficou muito bom mesmo. E uma pergunta pro Eto Leal, então. O que, que achou da contratação do brasileiro Sete Câmera para o programa de pilotos da Red Bull? Ele falou se é uma boa para o brasileiro, né? O que você achou e se é uma boa para o brasileiro? Ele continua, né? Ele pode um dia chegar ao cockpit da Toro Rosso, pelo menos? E esse ano ele continua ainda na Fórmula 3 Europeia? São várias perguntas. Então, primeiro, o que, que você achou da contratação e se é uma boa para ele, Wellington? Cara, eu acho que é muito boa, cara. É excelente. É uma segurança, né? Uma forma dele manter no automobilismo. A Red Bull é uma... Na realidade, é uma das únicas empresas, equipes, que mantém um projeto e sempre coloca a molecada nova na Fórmula 1. Sempre tem espaço. É muito bom pra ele. Mas agora ele tem que mostrar resultado, que é a única coisa que a Red Bull pede e que é o mais difícil. Tá? E ele também pergunta, né, se ele pode um dia chegar ao cockpit da Toro Rosso. Pelo menos a Toro Rosso. É, não. Possibilidade existe, com certeza. Vai depender dos resultados dele, mas é bem possível, sim. E você sabe se ele vai continuar na Fórmula 3 Europeia em 2016? Vai continuar na Fórmula 3 Europeia. Vai continuar na mesma equipe, Moto Park Academy. E ele já, a primeira temporada foi ano passado. Essa ele já destacou ano passado. Nessa ele vai continuar e quem sabe ele vai disputar até o título, pode ser. Vamos ver. É isso aí. Então um abraço ao Fabrício, né? Escreva mais pra gente, Fabrício. A gente ficou muito contente com seu e-mail. E você que tá nos ouvindo também, né? O Sikorowski também. Vamos aí, Sikorowski. Você pediu, tamo aí, cara. Vamos escrever também, cara. Que esse espaço é seu, tá? E vamos seguir o exemplo do Fabrício, vamos mandar mensagem, vamos conversar com a gente, que aí cada vez esse bloco vai aumentando e vai ficando uma parte gostosa do programa, né? E tem uma mensagem também, né, do meu amigo Zig, lá do Japão, né? E ele ouviu, né, o podcast, tá? Que foi o especial com o Fernando Marangon das miniaturas, e ele mandou aqui uma mensagem, né? E olá a todos, tudo bem? Também sou colecionador e, graças à dica do Daniel, curti muito esse podcast. Vou compartilhar esse post na página do meu blog no Facebook. Um abraço a todos e feliz 2016. O Zig, né, um apelido dele, tá? Acabei conhecendo, apesar de ter vivido lá no Japão, só conheci ele pela internet mesmo, tá? Então um abraço aí. Eu já troquei miniatura com ele, inclusive, viu, Ayrton Leal? Cara, colecionador dos bons, viu? Sempre vai a Suzuka, acompanha o GP em loco, tá? E acessem o blog dele, né? É o Zig, né? O Zig é Z-I-G-G-Y-J-P, zigjp.wordpress.com. Lá ele fala de corrida, de miniatura, de tudo. É um blog bem bacana, daqueles que eu sempre dou uma entrada de vez em quando, tô devendo uma mensagem lá para ele, tá? E mandar uma mensagem também pro Marcos Tosi, né? Amigão aí, né? Do Facebook, né? Também só tenho contato pelo Facebook com ele, nunca conheci pessoalmente, mas é um cara muito gente boa e mandou muita mensagem, né, de força pra gente aqui, né? Ele sempre tá nos apoiando. É um cara que só passa energia positiva, né, cara? Ele que é santista, hein? Né? Então, um abraço aí, Marcos Tosi. Obrigado pelo apoio que você tem dado pra gente. A cada vez que a gente marca, né, a postagem, você vai lá, faz um elogio. O Márcio Fuji, que participou com a gente aqui também, sempre comenta. O Johnny Amada, da Harley Davidson, né? Vamos esperar o próximo desafio do Johnny, né? Pra ele vir aqui contar mais algumas aventuras, né, que ele fez. E também o Fernando Marangon, né? Que hoje chegou aqui 5 miniaturas que eu já estava encomendado com ele, né? Ele vai guardando para mim, para você ver a confiança que eu tenho nesse cara, e que é um cara ponta firme mesmo, aí ele envia tudo direitinho. Eu tô aqui brincando com os carrinhos hoje, tá bom? Então, é isso aí. E agora vamos falar daquela categoria que quase não tem notícia, né, Wellington? É, quase ninguém fala nada. Né, os caras... Olha, bicho, eu tô achando que o jornalista na Fórmula 1 ganha por letra, viu, cara? Não é possível. Tanto que esses caras escrevem, né? E teve uma notícia aqui que eu separei, né? Não tem muita relevante agora. A gente vai dar uma filtrada, né? Que a gente não vai ficar naquele mimimi, ah, eu acho que tem que ser Mercedes com motorista, ah, eu acho... Não, vamos ver quando tiver coisas mais interessantes de debater, né? Então, uma coisa que eu peguei aqui, o Paul Hamber, né, da Pirelli, né, ele tem um plano, cara, de fazer, né, ele sugeriu, né, ao Bernie, a Fórmula 1, a fazer vários mini campeonatos, cara, continentais, né, para revitalizar a Fórmula 1. Eu não sei, eu tô lendo aqui ainda uma premissa de notícia, né? Mas você acha que isso aí daria certo, Wellington? Olha, seria uma graça a mais, né? Fazer um campeonato asiático, aí separar só a Ásia, fazer um campeonato europeu, fazer um campeonato das Américas, desse uma premiação, não sei. Mas seria legal, porque às vezes um campeonato quase decidido... Você cria uma graça a mais. É. Mas aí também depende da competitividade da categoria. Porque se tivesse, por exemplo, esse ano, ia dar a Mercedes o tempo todo. É verdade mesmo. E agora aqui eu tenho uma que eu quero que o Gustavo comente, né? Que é assim, Gustavo. A gente tá vendo, né, muita especulação na Fórmula 1, né? De muita coisa. Estamos numa época muito complicada dela e tal. Mas surgiu uma notícia aí, né, que pode vir pro bem da categoria, que é a possibilidade da Alfa Romeo retornar, né, cara? Ou seja, o Marchionne, né, que é o presidente do grupo Ferrari, né, da realidade grupo Fiat Chrysler, né, que disse o seguinte: é incrível como a marca Alfa Romeo permanece no coração das pessoas, né? É por isso que estamos pensando em retorno às corridas como nossa competidora na Fórmula 1. É interessante ele falar como nossa competidora na Fórmula 1. Será que pressupõe uma saída da Ferrari ou as duas vão competir juntas? O que você acha, Gustavo? É, talvez uma possibilidade que eu acredito que esteja bem mais próxima seria o fornecimento de motor. Mas eles já tentaram uma vez, né? Já tentaram, não, já fizeram, mas... dentro da atual necessidade, dentro dos rumores que tem e tal, eu acredito que seja mais perto o fornecimento de motores, né? Quanto à equipe, duas empresas do grupo na mesma competição, numa competição tão cara, eu já acho um pouco mais fora da... mais fora da realidade um pouco. Mas quanto a fornecimento de motor, eu acho bem possível, né? Bem mais possível. Né? E o Wellington, com essa limitação de desenvolvimento, uma equipe Alfa Romeo não ia ajudar a Ferrari? É. Peraí, fiz uma coisa cagada aqui, peraí. Deixa eu responder de novo. Não, realmente vai ser praticamente uma equipe Ferrari B. Eu não sei como que vai, se eles vão batizar uma outra categoria junto, uma outra equipe da categoria, se vai ser italiana. Vai ser praticamente um CD no nome, e vai ser uma equipe Ferrari B, porque não tem nexo a Ferrari ou o grupo Fiat colocar outra equipe para ser tão grande quanto a Ferrari, ter o mesmo investimento que a Ferrari e ficar competindo, jogando dinheiro fora. Mais ou menos o que acontece com o EC da Porsche e a Audi. O pessoal meio que acha que um dos dois vai sair. E a Fórmula 1, bom até para a Fórmula 1 também, que está precisando de mais equipes, né, cara? Seria excelente. A gente tem que torcer por isso, cara. Independente de se fosse uma equipe B da Ferrari. Né? E, inclusive, tem até um adesivo da Alfa Romeo no carro da Ferrari, né? E não passa de um adesivo, né? Não tem, de repente, envolvimento maior, né, nesse sentido, né? Apenas por ser do grupo aí acaba, né? Quem sabe? Vamos ver, né? E uma notícia aqui interessante, né? Isso daí agora eu vou aproveitar um gancho. Tá dizendo o seguinte: levantamento feito, ultrapassagens diminuíram 20% em 2015. Tá? Se em 2014 não foi lá aquela maravilha, em 2015 diminuiu 20%. E essa semana eu vi um vídeo de um péssimo gosto, absurdo, né? Parece aquele vídeo feito por desespero de causa, sabe? E não vou citar nomes aqui que não vem ao caso, não vou dar audiência pra ninguém, tá? Até porque, sei lá, nunca tive muita admiração, mas... simplesmente o sujeito ligou a câmera, gravou dizendo que quem não gostou da temporada 2015 não gosta de Fórmula 1, né? E eu repercuti isso no Bandeirada também, o Vilela conversou, e foi o exemplo que eu dei, né? Escuta, você gosta, eu tava brincando com o Vilela, a gente gosta de pizza, tá? E aí você vai numa pizzaria e pede a pizza, aquela que você sempre frequenta, né? E gordo adora uma pizzaria, né, Wellington? E... é nóis. E aí, numa semana, não tava muito gostosa a pizza, porque você já tá acostumado, né, Gustavo? Você já come lá mais vezes. E aí, na outra semana, você pede de novo vem ruim. Escuta, você não vai falar com o gerente? Não pode? Né? Como assim? Eu não entendi a paulada em quem falou que não gostou da temporada, e eu sou um deles, cara. Entendeu? Então eu poderia falar aqui que quem fala isso tá falando uma tremenda babaquice. É um direito da pessoa gostar da temporada 2015 da Fórmula 1, como é um direito da pessoa não gostar de seja o que for na vida. O que é isso? Unilateralismo? É totalitarismo? Olha, bicho, teve vários países no mundo que, por pensar desse jeito, mergulhou a população em ditaduras e guerras mundiais, por aí foi. O que é isso? As pessoas têm direito de discordar? Sabe? Ridículo isso. Ridículo. Só converse comigo se você gosta de Fórmula 1. Eu gosto de Fórmula 1, mas não gostei dessa temporada, ué. Entendeu? Então, pelo amor de Deus, eu não sou obrigado a ver um negócio desse. Já desmarquei lá para não seguir mais o que a pessoa posta, porque é de um péssimo gosto. Sabe? Então, que isso? Estão mandando para trás? A gente se torna democrático para um cara chegar e falar que julgar a tua opinião? Ô, meu amigo, vai julgar a tua voto, sabe? A minha opinião, não. Tá bom? Então, assim, se eu falar que a pizza tá ruim naquele dia, eu continuo gostando de pizza. Não é que eu deixei de gostar, só que naquele dia tava ruim, José. Tá? E eu não sei se o nosso podcast tem mais liberdade para falar de mais categorias, né? A gente vê a Fórmula 1 indo, às vezes, indo para um caminho errado, a gente não fica tão desesperado. Né? Não sei se é esse o desespero de causa, até porque o canal é especializado só em Fórmula 1. Né? Mas é isso que eu tô colocando aqui. Eu não tô julgando a pessoa fala o que ela quiser, mas eu acho que você julgar a opinião de alguém, aí você tá se tornando um tremendo de um babaca. Cada um tem a sua opinião. Não é, Wes? É, você acaba alienando, né? Você acaba desqualificando a opinião do outro. Que numa conversa, numa troca de ideia, você tem que considerar a opinião alheia. Você tem que considerar o ponto. E você dizer que tudo que é reclamação não presta, que você tem que só ovacionar, só olhar os pontos bons e só ver a coisa boa, eu acho que você acaba meio que dourando a pílula, você acaba dando uma de poliana, você acaba não vendo crítica, você não acaba não gerando melhora. Claro que a gente tem que ver o lado bom, o lado ruim e evoluir, né? Não, agora, a própria Fórmula 1 tá se criticando. É, não, a Fórmula 1 se critica tanto, cara, que chega ao ponto de lá dentro a gente falar, pô, peraí, a gente tá meio que se auto-sabotando. Então assim, eu acho que Lewis Hamilton não gosta. Ô, Gustavo, aí você complementa pra mim, Gustavo. Eu acho que Lewis Hamilton não gosta de Fórmula 1, que andou falando mal dela. Sebastian Vettel deve odiar. Bernie Eccleston também. Eu tô errado, Gustavo? Eu acho que os três teceram várias críticas desse formato. É, exatamente. Sem falar que é um desrespeito com aquela pessoa que te ouve, né? Porque tu fazer comparações completamente esdrúxulas, né? Pra exemplificar que agora tá igual como foi, né? Não tem propósito nenhum, então aquela pessoa não viu mesmo essas outras épocas, né? Como é que era, como é que foi. E além do que, tu tá tirando as pessoas pra idiota, né? Não. Tipo, tá... Enfim. E ainda dizendo que não tem que ver a coisa como fã, mas na verdade que a pessoa tá se colocando como se fosse fã cega da categoria. Sim, e outra coisa, então... comparou a temporada de 88, sabe? Meu amigo, pelo amor de Deus, eu acho que não era nem nascido ainda, e, inclusive a pessoa eu já sei que foi uma vez apenas na vida num grande prêmio, né? Eu vou desde 2000. Peraí, eu não conheço Fórmula 1, o Ayrton não conhece, o Fábio Campos não conhece, a Babi não conhece, o Rodrigo Vilela não conhece, o Gustavo não conhece. Ô, gente, pelo amor de Deus, sabe? Ninguém é especialista, é tudo sofazeiro. É tudo sofazeiro, sabe? Mas de vez em quando estamos lá, estamos conferindo, já fizemos imprensa. Então a gente tem um valor crítico na coisa, a gente já viu a coisa diferente. Agora, meu amigo, vem falar da temporada de 88, que é só porque tinha um brasileiro. Meu amigo, não é só porque tinha um brasileiro. E um francês, tá? E esses dois tinham carros iguais. Competiam igual dois leões. Sem nenhuma recomendação. Não vou falar nem ordem. Recomendação de equipe, tá? Então não tem comparação, é ridículo. São épocas diferentes, propostas diferentes. E 88 tinha disputa, tinha dois campeonatos, tinha um campeonato de aspirado no meio da galera, né? Se é pra justificar que a Force India foi bem, então peraí, vamos ver lá o meio de 88 também, se não tinha equipe disputando título, sabe? Era mais rico, era mais bonito, era mais rico no sentido de carros, de equipes, de uma Fórmula 1, Fórmula 1 mesmo, não uma Fórmula 1 de montadoras, que a maioria das pessoas criticam. Então é o seguinte, critico, vou criticar sempre, e esse aqui é o Fórmula Full. Aqui tua opinião é muito bem-vinda, concordando comigo ou não, concordando com o Wellington ou não, concordando com o Gustavo ou não. Isso aqui é democracia. Esse programa é seu. Você tem o direito de se expressar. Quem sou eu para dizer que uma pessoa não pode criticar a Fórmula 1? Quem sou eu? Eu recebo alguma coisa da FIA, Wellington Léo? Nada. Eu imagino, assim, tentando pensar bem otimista mesmo, a direção que talvez a crítica dele poderia ser, mas eu acho que ele entendeu mal, é daquele tipo de crítica pela crítica, entendeu? Só falar, a Fórmula 1 tá ruim, não vou assistir, repetir essa crítica e não imaginar ou não dar uma ideia do que poderia melhorar, o que poderia ser melhor, sabe? O mimimi pelo mimimi. Não, realmente, só reclamar por reclamar é um saco. Mas não deixa de ser uma reação da Fórmula 1 atual, cara. E o direito da pessoa. É, não, mas é, realmente, sem tirar o direito da pessoa. Ah, é um saco, mimimi pelo mimimi, irrita. Mas é uma reação do que a Fórmula 1 tá passando hoje em dia, entendeu? É, não tá bom, entendeu? Não tá não bom. Tá legal. Você, não é... É isso que você tem que considerar. Claro, se o cara não tá dando uma opinião, não tá dando uma ideia do que a ideia, do que pode melhorar, ah, não, realmente, é um saco também quando reclama só assim. Mas tem o seu fundo, tem o seu valor, né? Não, a mensagem foi clara. Se você não gostou dessa temporada 2015, você não gosta de Fórmula 1. Eu não gostei da temporada 2015 e amo a Fórmula 1. Vem aqui contar quantas miniaturas de carros eu tenho. Vem aqui contar minhas duas miniaturas. Eu também. Né, Gustavo? Entendeu? Meus mais de 100 livros sobre o assunto. Eu bati uma foto, coloquei no Facebook mostrando só a parte automobilística da minha biblioteca. Então, peraí. Pensa antes de falar, pensa, sabe, vídeo, internet, aceita qualquer coisa, mas pensa primeiro em ética, segundo em respeito à opinião alheia, né, respeito à opinião alheia, porque tem muita gente que ouve e tá com uma opinião contrária àquela, claro que meia dúzia de puxa-saco vai lá e vai elogiar, entendeu? Agora, você criticar a pessoa a ter opinião, você tá errado, você tá totalmente enganado. Você está totalmente fora de questão. Isso é totalitarismo. Cada pessoa pode ter a sua opinião. A pessoa pode chegar aqui e falar: adorei a temporada. Benção. É um direito dela. Ela assistiu, ela olhou, ela tem seus parâmetros, ela tem suas regras e ela acha que gostou, tá valendo. Eu não. Eu quero respeito pela minha opinião. Como eu quero respeito pela opinião de todo mundo. Como eu disse, aqui é o Fórmula Full. Aqui nós cobrimos várias categorias. Fórmula completa, a tradução do nome, tá? E aí... Pode falar. Automobilismo, né? Automobilismo. Aqui, infelizmente, a gente... Se a Fórmula 1 acabar um dia, a gente não vai deixar de gostar do que ela foi, mas vamos criticar quem fez errado. Ora, pode-se criticar tudo e não pode criticar a Fórmula 1? Pelo amor de Deus, que é isso? Eu acho que nem o Bernie Eccleston um dia imaginou pagar alguém para falar tão bem da Fórmula 1 assim. Né, vai se tratar, né? A Fórmula 1 não tá acima do bem e do mal. É, resumindo. Bom, continuando então, né? Como a gente gosta de Fórmula 1, vamos falar dela, porque a minha esperança é que ela em 2016, 2017, 2018, ela arrebente e continue no topo, que é o lugar de direito dela. O nome é Fórmula 1. Mas 2015 foi uma bosta. E eu não mando ninguém a merda por pensar diferente de mim. Bom, como mandaram, eu ouvi, ninguém me contou, eu ouvi no programa. Bom, e uma outra coisinha aqui interessante. Pela 90ª vez na minha vida, a Ferrari ameaça sair da Fórmula 1 se não fizer o que ela quer. Wellington, Gustavo, quem quiser falar. Isso é coisa de criança mimada, mais uma vez. É, eu acho que é uma briga de força, né, cara? Mas sempre, bicho, sempre ameaça sair. O dia que ela ouvir, sai! Não, mas... É, eu te digo outra coisa. Acredita que ela vai sair. Olha a bolada que eles pegam no final do ano. Ou no início. Não, e o exemplo que todo mundo repete e fala é... Viu o que aconteceu com a cisão da Champ Car. Da kart. Da IRL e da kart. O que aconteceu? Todo mundo perdeu. Entendeu? Se a Fórmula 1 e a Ferrari sair da Fórmula 1, os dois perdem, entendeu? É isso que querem, entendeu? Eles têm que pensar, botar a mão na cabeça e pensar. Agora, o problema é o que foi, é e é sempre. Grana, bufunfa. A treta é essa. E ainda tem outro fator que está no meio agora, que é um fator novo. A Fórmula 1 está a ponto de ser vendida. Quem vai comprar? Quem leva? Se a Ferrari comprar a Fórmula 1, o grupo Fiat, não tem mais mimimi. É eles que vão organizar. E aí? Aí eles vão ter que resolver o problema eles mesmos. Eu acho que a Fórmula 1 devia ser proibida de ser vendida para algum participante. Então, mas aí... Não, realmente, é antiético. Com certeza. Totalmente antiético. Mas quem impediria seriam as outras equipes. As outras equipes que iam pedir pinico e falar, opa, vocês vão comprar? Então vamos organizar isso aí. Como vai ser os termos? Entendeu? Porque acho que não tem problema nenhum alguém ser dono, mas ser organizado, ter lisura, botar a FIA no meio... E separar a parte esportiva da comercial, indoneamente, eu acredito que vai pra frente. Mas uma coisa é o mundo ideal, outra coisa é o mundo real, né, Dani? Sim, né? Mas é isso aí. Alguém mais tem alguma consideração a fazer da Fórmula 1? Fala esse assunto aí, ô, Gustavo. É um mundo cheio de tubarão aí, né? É. Eu acho que se chegar a acontecer alguma coisa dessa aí, aí eu começo a pensar em início do fim. Se agora já, do jeito que é, já sai briga torta e direito, imagina, né? Bando de qualquer coisinha, ia ser um chassi de cabeça de cavalo que... Não, meu, se a Ferrari já, a FIA já chamar de Ferrari Internacional, como que é, autoajuda, sei lá, como que chama... Né? E os caras já sabem do beneficiamento da Ferrari. Imagina se o grupo Fiat compra a categoria. Aí, meu amigo, aí rodou. Aí acabou a categoria, é a minha opinião. É, mas a Ferrari tá brigando porque a FIA não defendeu a Ferrari agora, entendeu? Essa é a treta. Bom, é isso aí então, galera. Né? A gente não tem tantas notícias relevantes essa semana. Vai ficar aquele mimimi de... Ai, eu não gosto desse motor, ai, eu gosto desse motor. É tudo que a gente já vem falando durante o ano. Tudo. É grana. Grana. Funfa. Então sim. Eu vou conseguir ganhar? Ah, beleza. Ai, eu não gostei do Rosberg. Ele falou oi pra mim de um jeito meio assim. Não, essa notícia eu não vou dar aqui. Ah, pro inferno. Bom. se depender dessa notícia aí. Mas é isso aí. Lembrando então pra acessar o Instituto Ingo Hoffmann, né? www.ingohoffmann.org.br, né? Lembrando que no F são dois F's e no N final dois N's o nome do Ingo. Vamos lá ajudar, né? Uma criança tem esperança. E nossos contatos, né, cara? Você tem o site, o formulafu.wordpress.com. Você tem o e-mail, né? Como o Fabrício Dutra fez, né? Se comunicou com a gente pelo e-mail agora, formulafu1@gmail.com. E você tem, né, no Facebook o grupo Fórmula Fu e a página também do Fórmula Fu. Então só digitar Fórmula Fu que já aparece lá. Tá bom? E você tem também o Twitter, né, do Fórmula Fu, é o @DanielGimenez79, né, vamos lá trocar umas ideias também, e o Instagram, né, lembrando que, olha nossas fotos lá, sempre tem algumas pessoas meio famosinhas do mundo automobilístico aí, né, tipo um certo Tom Christensen, parece que ganhou 9 vezes uma corrida importante aí, né, não sei o que era a corrida que ele ganhou, um tal de Le Mans, então ele tá lá de vez em quando, viu, vai na foto dele que ele tá curtindo dele lá, você passa a seguir ele também no seu Instagram, tá certo? Então, @FórmulaFu, acesse lá. Então é isso aí, gente. O Elton Leal, seu abraço aí, sua consideração final. É isso aí, pessoal. Obrigado pela atenção, pela audiência. Desculpa qualquer coisa aí, se a gente foi meio... deixou você irritado, mas essa não é a intenção. Se você ficou insatisfeito, tem uma opinião, manda aí para um e-mail pra gente, manda um sinal de fumaça, xinga nós aí que nós aceita. Vamos lá. Pessoal, próxima corrida agora, dia 19 em Punta del Este, no Uruguai, Fórmula E. Muito bom. Gustavo tá pertinho lá, se quiser aparecer. Aparecer, a gente agradece, mandar umas fotos. Mas é... Não, viagem, não! Não, acho que até lá você já volta pra casa, né, Gustavo? Não, eu volto, mas eu vou estar bem contente no meu lugar, no meu cantinho lá. Mas é isso aí, pessoal. Boa semana. Até semana que vem. Tchau. Gustavo? Então tá, pessoal, valeu aí a parceria. É um prazer fazer o podcast aí pra vocês. Vamos pra última rodada do ano aí de corridas, né? E até a próxima semana. É isso aí, então, lembrando, né, que semana que vem é o último Fórmula Full desse ano. Depois nós iremos retornar apenas lá pro dia 20 de janeiro, mais ou menos. Tá bom? Então muito obrigado aí pela audiência. Cuide-se bem, fique com Deus. Tchau! Ó, o Gustavo tá com o snorkel aí. Gravando já. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos começando o podcast Fórmula Full, edição 66. Eu sou Daniel Gimenez e vou apresentar meus companheiros de bancada. Seja muito bem-vindo, Wellington Leal. Olá, pessoal. Tamo aí mais uma semana vendo automobilismo, vendo corrida. Tá acabando. Eu acho que foi a última corrida no ano. Não, peraí, volta aí que eu errei. Tem a Fórmula E. Peraí, vai começar. É, tem a Fórmula E. Vai, posso fazer de novo? Pode fazer de novo. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos começando o podcast Fórmula Full, edição 66. Eu sou Daniel Gimenez e vou apresentar meus companheiros aqui de bancada, o Wellington Leal. Olá, pessoal. Tamo aí, final de ano. Penúltima corrida do ano, Stock Car. Semana que vem tem Fórmula E, não vamos nos esquecer. Vamos ver tudo o que aconteceu, discutir Fórmula 1. Bora lá! E ele, nosso gaúcho da fronteira, tchê. Só que neste momento ele está na região norte-nordeste do Brasil. Gustavo Full. Acho que ele estava na região norte. É isso aí, pessoal. Mais um aí. De novo. Não tá escutando? Não tá escutando? É que a gente pensou que você tinha caído. Demorou uns 5 segundos, assim. Não, vamos de novo, você abre de novo, vai agora, vai. Vai. Quase não acontece, mas dessa vez vai 3, vai, vamos lá. 1, 2, 3. Bom dia, boa tarde ou boa noite, estamos começando o podcast Fórmula Full, edição 66. Eu sou Daniel Gimenez e é com muito orgulho que eu chamo meus companheiros de bancada, o Wellington Leal. Fala, pessoal, estamos aí, mais um final de semana de corrida, penúltima corrida do ano. Vamos falar de Fórmula 1, bora lá! É isso aí, galera. E agora, o nosso gaúcho da fronteira... Nossa, eu... Ai, vamos pra quarta. Um pra cada. Ô, Wellington, coloca isso aí no final do programa, pessoal dá risada, viu? Nossa, foi... vai 2 minutos dando risada, gente. Um pra cada. Um pra mim e um pro Wellington. Ah, você viu o erro que eu coloquei no final, né? Vi. Ficou legal. Vamos lá. Agora, né? Só coloca a música, viu? Depois. Não, pode deixar. Vamos lá. Bom dia, boa tarde. Tá parecendo os caras da ESPN, velho. Ai, caramba. Vai. Tô segurando aqui, vai. Vai, peraí. Bom dia, boa tarde. Para com isso, Daniel. Hoje não tem programa. Morde a língua, vai. Hoje é os trapalhões. É, põe a trilha dos trapalhões no início, mano. Não, não faz isso não, a nossa trilha já está registrada. Vamos lá. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos começando o podcast Fórmula Full, edição 66. Eu sou Daniel Gimenez e vou apresentar meus companheiros de bancada, o Wellington Leal. Opa, bora lá, galera. Ah, não, gaguela não dá. Cara, o que vocês tomaram hoje, bicho? Pessoal, vai. Não usar galera, usar pessoal. Concentração. Eu posso. Eu consigo. Vai, eu já fiz isso uma vez, várias. Vai, vambora. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Tá divertido, pelo menos. Vai, vamos, hoje vai terminar meia-noite esse negócio. Vamos lá. 1, 2, 3.